livro dos Provérbios, no capítulo 14, trecho 12, está escrito: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. E há caminho que ao homem parece direito. Um ser humano, ele escolhe um caminho para trilhar, um caminho para caminhar. E existem então dezenas, centenas, milhares de caminhos que um ser humano pode escolher para caminhar. Mas é preciso acreditar, esse é o caminho correto. Caminho por ruas, trechos sinuosos, entre carros, motos, sinais luminosos. Cada verso, miro nos corações, não te livra do inferno as boas intenções. O traçado só leva onde já pisar, a fórmula de ser feliz poucos encontraram. Se no céu não houver barreiras, nunca vai conseguir atravessar fronteiras. Com uma arma na mão, eu mudo o senso comum, ou encontro um caminho, ou eu abro um. Eu faço literalmente e não amarelo, com pedras no caminho eu fundarei o meu castelo. Não concorda? Desculpa, não se sinta ofendido. Você tá no seu caminho, o mesmo perdido. Vitória não meça pelo o que conquistou, e sim pelas dificuldades que superou. Faça parte, escreva sua história. Nenhum caminho de flores conduz à glória. Em agradar os outros, não se apegue. Vou pelo mais longo, lá tem mais muro pra minha tag.